Eu já usei um lance, uma bala e uma marola, mas a droga que eu mais gosto é xoxota. Sai da raça, hein? É o Caio quem? Que isso, hein? Moleque é bravo, pode tirar foto com ele que o moleque é mídia. Só toca as melhores! Só toca as melhores, né, moleque? Caralho! Tá fenomenal, tá fenomenal, tá fenomenal, tá fenomenal. Ela vai, ela vai. Travando com força a xereca no pau, ela vai, travando gostoso da xereca no pau. Que brisa gostosa, que brisa gostosa, meu piru teve overdose de tanto comer, de tanto comer, tá chato. Que brisa gostosa, meu piru teve overdose de tanto comer, tá chato. Que brisa gostosa, meu piru teve overdose de tanto socar. Deita com um, ela quer fuder, é com geral. No baile da 17 ou no baile do Pantanal. Ela incorpora, vai. Atriz pornô em cima do pau. Ela incorpora, vai. Atriz pornô em cima do pau. No baile da 17 ou no baile do Pantanal. Muito louca de lança, de maconha, passa mal. Ela incorpora, vai. Atriz pornô em cima do pau. Vai, o quem é muito brabo, brabo. Tá fenomenal, tá fenomenal, tá fenomenal, tá fenomenal. Ela vai, ela vai. Travando com força a xereca no pau. Ela vai, travando gostoso a xereca no pau. Que brisa gostosa, que brisa gostosa. Meu piru teve overdose de tanto comer, de tanto comer, tá chato. Que brisa gostosa, que brisa gostosa. Meu piru teve overdose de tanto comer, tá chato. Que brisa gostosa, que brisa gostosa. Meu piru teve overdose de tanto socar, tá chato. Ela não se contenta com um, ela quer fuder, é com geral. No baile da 17 ou no baile do Pantanal. Ela incorpora, vai. Atriz pornô em cima do pau. Ela incorpora, vai. Atriz pornô em cima do pau. No baile da 17 ou no baile do Pantanal. Muito louca de lança, de maconha, passa mal. Ela incorpora, vai. Atriz pornô em cima do pau. Vai, quem é muito brabo, brabo.